Sábado à noite, eu e os caras saímos para dar um rolé aqui pela área, coligados na atitude, cientes na razão. Os pretos aqui não se iludem com qualquer coisa não, mas deixa baixo. Hoje eu quero dar um rolé, sem brecha nem treta, sossegada meu estilo. Sábado e domingo, talvez rolar um samba na praça. Rap não rola, o cara diz que embaça. O som é radical, espanta a alegria. Isso é coisa de preto da periferia. E olha o boy, que cara pilha fraca, desinformado como sempre, cercado pelas vacas. Mas eu colo nessa, tem samba de estilo, Leci, Bezerra, Zeca Pagodinho. Olha de atitude, olha de atitude, olha de atitude, olha de atitude. Até agora o samba tá esquema. Já são 11 horas, sem nenhum problema. Quando cola uma preta descendo da carreta, olha pra mim, pro Zumba, pro Jeff, dá um sorriso, até parece que conhece. Os caras fica louco, de lente azul no olho, não rola. Vamos sair fora, atitude não tem hora. Falta de consciência me incomoda. Saímos de quebrada, paramos mais à frente. Negritude de rolé, só preto consciente. Pode crer, a parada tá 100%. Nenhum comédia querendo embaçar. E é foda, não pode comentar. Mas tá tudo bem, a ideia constou. Estamos liberados para ir mais adiante. Descemos na praça da vila. Lá tem os breakers de Vitória, Itaparica, Gurijica, Vila Batista. Tem racha, de segunda a sexta, o treino dos cara. Olha de atitude, olha de atitude, olha de atitude, olha de atitude. Hoje já estou zoado, final de noite, sábado. Estamos de volta no mesmo percurso, sentido a área sem rumo. Talvez a gente cola naquela mesma fita. Não, tá embaçado, se liga. Ih, caralho, fudeu, como pode? Os cara fantasiado de grupo de pagode, estilo baby look, calça apertada, rebolando até o chão. Em cima da garrafa, realmente o sistema controla. E aparece um comédia a quase toda hora. Não dá pra colar naquela banca, tá cheio de maluco vestido de franga. Vamos sair fora pra casa, hoje o rolê não foi bem sucedido conforme o planejado. Quem sabe o próximo sábado. Olha de atitude, olha de atitude, olha de atitude, olha de atitude. Se liga, DJ Pé na parada.